Poligono 865, Roma Miguel Externo, bom dia, baixa travou. Poligono 865, livre pouso, pistão 90, vento variável 31. Gente, boa noite, 165. Autorizado, chame back. Tomara ataque na 3-1, aqui. Estou em Salvador, C3507, com a informação Delta, bom dia. Autorização para Brasília, Nihon 387. 3507, bom dia, ainda não chegou o seu plano no meu sistema, mas quando chegar eu já coordeno. Obrigado, não se escuta. Cinco aos 40, direita, táxi Alfa, Juliette, Alfa, correção, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, boa noite, né? Ataque 3171, Belgrano 42, Celso Cunha, Gabriel 1, 4 horas da manhã. 3171, militar, simpático, Índia Alfa, repórter. Alfa antes da Juliette, voo no 8-9. Ingresso para Juliette, portão 8. Juliette 8, voo no 8-9. Salvador Confis 340, Pesolum no meia, decola pista no zero, curva à direita, Dayan Leda Bridge, controle 12945-5422, o azul 4040. Tá pronto para o push? Privado, chame táxi. Pode esperar pronto, é a 3171. De imediato, 3171. Não ativo. Alinhar e decolar, variável com 32, decolagem imediata. E decolar então, 3171. Até o presente momento eu não recebi nada do seu plano, 3597. Confirme o horário de Campo Fora. 0852. Oi, Salvador, bom dia. Voo 2093, passo marcador externo, baixa travada. Aguarda pista livre, 1093. 2093, aguarda pista livre. O 3597 eu não tenho nada do seu plano no meu sistema. Vamos coordenar com a ES. Mas o plano não foi feito aqui em Salvador mesmo? É, o plano é repetitivo, senhor, diário do 3597. É, eu tô vendo que é isso mesmo, repetitivo, mas não tenho nada do seu plano. Eu vou chegar aqui com a ES. Muito obrigado, aguardando. Tchau. Rafael. 93, todo autorizado, variável 3903, puxa no zero. Ele pode cabeceira 10, gol 1093. 1895, por gentileza. Bom dia, Trip. 5514, Salvador Aracaju, só um instante a cópia, ajuste 1013. Direita, táxi Alfa, repórter do Juliette. Direita Alfa, repórter do Juliette, 1093. 3597 é o solo? 3597. A companhia fez alguma DLA adiantando o plano? Porque o plano para repetir para os 10 é o 9. É negativo, não temos conhecimento que era o DLA. É, o repetitivo pra, tá para 10.09, por isso que não vai chegar no meu sistema aqui agora. Ok, nós vamos chegar com a empresa e já te informo. Muito obrigado. Doutor Salvador, confirme o solo do voo no 093. Ao 50. Obrigado, mantém essa escuta? Afirmo, até o parqueamento. Na Galeão, altura 3:30, 1.05 agora. Direita, até o ponto de espera, reporte pronto, 40-40. Visitado, se chamar a pronto, ponto. Salvador Aracaju, 190, Golf 677, pista 90, curva esquerda na Puca, Aracaju. Controle 129.45, transponda 5437, trip 5594. Pátio 3, chame pronto. O 1093 ingressa Alfa Juliette, posição 612. Alfa Juliette, posição 612. Deve decolar variável com 3 nós. Salvador, muito bom dia, Aço 6570. 6570, Aço, você continua e aguarda a sua liga. Guarda. Pode confirmar o vento? Variável com 3 nós. Obrigado. Ao 56, controle 12945, boa viagem. 12945, 4040, bom dia, obrigado. Zero pulo autorizado, variável com 3 nós, chama zero. Livre pulso na 06570. Torre, Alta 357. Time? Alta 357, estamos em contato com a empresa, passaram com ISL 060, ajuda vocês aí. Sistema ainda continua apenas a THG de Aracaju para Salvador, mas o plano mesmo do 3597 Salvador Brasília está para as 10.09 mesmo, não recebi nenhuma THG e nenhuma DLA. Tá bom, obrigado. Salvador, bom dia, Federal 9970. Ave também a 570 ao 59, direita, táxi Alfa, Kilo para o pátio 3. Oi, bom dia, Sideral 9970. Bom dia, Sideral, continue, aguarda, pista livre. Aguardando. Federal 9970, cheque trem, pouso autorizado e variável com 5 nós. Lá embaixo travado, livre pouso na 10, Federal 9970. Manda livre pouso para o Sideral? Livre pouso, variável com 9013, último verso. Embaixo travado, livre pouso. Oi, Salvador, bom dia, 3890, informação Delta, autorização Recife. Guarda cópia, o ajuste 10013. C3 vai escutar 3890. Aeroclube escura. Federal 9970 ao 03, direita, táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Direita, Alfa Kilo, Federal 3890, cópia. Prossiga 3890. Salvador, Recife 330, pelo IC 58, decola pista 90, curva à esquerda na Puca, Aracaju, controle 12945, transponda 544940. Confirmando 5440, são 3890. Autorizado Recife 330, 358, falou no 0 contra a esquerda, esquerda Tucaracaju. 12945 é o controle, 5440, transponder 38905. Portão 5, chame pronto, 5440. Oi, Salvador, bom dia, sou 3153, LS, passando externo, baixar, checado, visual. Bruno 53. Livre pouso, pista 1-0, variável com 3 nós. O ajuste 1-0, 1-3. Livre pouso 1-0, 3, 1-5-3. Poderia confirmar a posição do sideral 9900? Posição, infelizmente eu não tenho, vai ter que ficar atento ao sinalizador. Tá ok, a gente tá aguardando aí. Direito, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte da Juliette. 3597, eu já tenho o seu plano, o sistema, só um instante, eu vejo qual é o consenso, só um instante. 3153, ingresso Juliette, portão 9. 79, obrigado. Ciclo 7, autorizado Brasília, 360, rota do plano. Decola da 10, direita, saída Arbor, transição Elefa. Intercepta Pesulu 17 e após conforme. O controle em 129.45, aciona 5460. Portanto, 3517, autorizado para Brasília, nível 360, campo Pesulu 17 Apino. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 2945, controle 5, o transporte 5460, o 3517 da TAM. Bom, Salvador, eu vou chamar 62 do mundo. Botão 4, tá livre, chame táxi. Autorizado para pegar estacionamento 3517. Oi, bom dia, Chanel 62, tô no Uno. Diga. Centro da Delta, solicito 380 Galeão. Gente, eu guardo a cópia, eu ajuste 1013, 621. 621. Ataque do 35514 com 36 a bordo, 3 horas 34 de autonomia, alternativa Salvador. Mandei táxi, pátio de alfa, ponto espera de 18. Mandei curto até o ponto espera, pode jogar. Táxi, pátio de alfa, na matéria de curto, ponto espera, tomara pronto. Estou indo da Campinas, agora de Costa. Aprovo para o táxi, Santos 357, nós temos 105 a bordo, 4 horas e 50, Campinas. Círculo 7, livre até ponto de espera, 1013 o ajuste, chama para decolagem. Acordando 093, autorizado o táxi até ponto de espera, Santos 357. Círculo 4, segue o TAM, chama para o ponto de espera. E solicita ao comandante que... sempre que possível aí, essa situação da taxa alfa interditada aí, se é reportado para tentar de alguma forma pressionar para aero. Nós fazemos reporte aqui disso aí atrapalhando o tráfego diariamente. O senhor inclusive agora estaria ali até o ponto de espera se esse texto tivesse liberado. Isso complica muito a nossa vida aqui no solo, mas infelizmente é só esse problema há bastante tempo aí, o senhor deve saber. E nossa pressão é insuficiente. Então, se os senhores puderem reportar, pode ajudar aí a agilizar esse negócio. A questão de reportar esse trecho impraticável aí da Alfa, fazer relatório ou qualquer outro, através de qualquer outro meio aí, para reportar esse problema aí da taxa e Alfa. Porque se eu saindo do pátio 3, poderia ter ingressado Juliette e Alfa, mas o trecho está impraticável. Autorizada a linha de decolar, vento 0,0 graus, 0,4,3,5,1,7. Linha de decolar, 0,0,3,5,1,7. 5,4, o senhor vai decolar com curva esquerda? Corrige, com curva direita? O senhor com curva esquerda? Então será autorizado na sequência. Salvador, o 3890, pronto, seu pushback acionamento, portão 5. Tá livre, o 5, chame táxi. Autorizado, pushback acionamento, portão 3890. Devido ao rio que vai passar o externo agora. Salvador, bom dia, RL98 Lona. 98 Lona, pouso autorizado, pista 10. 0 no 0 grau, 04 nós. Autorizado lá 10, RL98 Lona. 57 decolou os 19, controle em 129, decimal 45. 57, bom dia. Rigor 1865 de volta para a cópia Brasília. Chame o solo agora, 121 desse comando. 963, só um minutinho para copiar. Para dar ela. 7, cópia, chame no solo. 1, 2, 1, 2, 4. Chega no 865, prepara a bola e guarda chamada. Bom dia, Xané 62, no ONU, na escuta, para cópia. Sente, aguarde, Xané. Mantenha após o tráfego o trip. Até o ponto serve ainda, chama pronto, 1013 é o ajuste. Rio 98 no 1, aos 21, no repórter pista livre. Calibre trip 020 graus 049 5 no 4. Salvador é o Rio 989. Rio 989. Bom dia, siga via Aquilo para o Pátio 3. Via Aquilo para o Pátio 3. Esperava que o Luiz Xaradá é o forte, ou corrigindo. Achei o forte. No 4, 129, decimal 45, decolou aos 2, 3. 129, 45, grato, 55 no 4. Ali mantém 2038 no 0. 129.45. Está autorizado para o pushback. Chega para cá. Boa noite, 65, cópia. Brasília, nível 360, de uniforme de luz 17, recall da pista 10, saída Arbor, após Elefa. Controle 129.45, responde 5456. Autorizado Galeão, decola da 10, direita da Eule da Bridge, 2945, transpondo 5444. Upper Zulu 10, até ESMAP, após proa de Lúvito e Bravo Bravo Charlie. Correto, Xanache, para o pushback, Xanache. Chamada, push. Bravo Tiluísque, 6. 1-9-0, reporte. Primeira curva direita, ingressa no corredor Axel, 9 mil pés. Controle 129.45, transponder 0196. Livre está agora, 020 graus, 049. Descendo da 3890. Tudo isso, cotejamento correto, chama a torre para acionamento. Bom voo. Autorizado para Recife, nível 370, via 358, decola da pista 10, saída curta, transição Caju, controle 129, decimal 45, transponda 5433. Aproximação, velocidade 59. Vida, pelo 50 da via. Correto, Rio, chama para o seu pessoal também. Ajuste padrão, confirme, por gentileza, o PLB e o alterno. 2945, um bom dia a todos. Bom dia. 1759, pouso autorizado. 020 graus, 049. Livre pouso, 10, 1759. Azul, está livre, está aqui para o ponto de espera, quando vai 1895, ajuste padrão, boa. Salvador, Oxenia 62 e 9, pega o acionamento, está no 7. Oxenia 62 e 9, qual é assim que o Boeing da Gol e Verra está agora, autorizado, chega o acionamento. 37 foi iniciou, 62 e 9. até estacionamento Rio 5973. Não compreendi que é modulo. Solo Rio 5973. Prossiga Rio. Para prosseguir estacionamento. Autorizado, senhor táxi. Uno 799, conexão 1759 no solo 31 e direita 121 decimal 9. Direita 1219, Uno 759. Azul 4069, está autorizado a alinhar e manter pistola 0. Bom dia, voo no 759. Voo no 759, siga via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1. É nós, motorista balneário, decolar, pistão no 0, 010, 049. Três, mas eu vou te esperar. 1965, falando com a equipe de solo. Atento. Ao Airbus da Avianca, que puxou a sua direita, está autorizado para o pushback sanamente. O 1963 está autorizado a alinhar e manter puxando zero. Salvador Oxalé 62, nós estamos em contato, tem 105 a bordo, 3-104. Oxalé 9, bom dia. Aí o motorista do Dara, ondulador 1895, 1813. Eu segue via Inter 1895, está ajudando o motorista. Luiz, está autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto. Acordo 5 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Bravo, que Luiz, está autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, pistão na 7. 73, siga via Índia. O senhor será agora o número 1, o senhor 62 não dará passagem ao senhor. Quando no ponto espera 1895, a Rio 2013. Afirmativo, livre Índia, até o ponto espera 90. Vamos lá. 1895, 5975. O senhor 62 não copiou? Afirmativo. Obrigado, bom voo. Alfa Yankee Golf. tenha certo no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, sem dúvida.